Pedra Branca FM, apoio cultural. O Supermercado Araújo oferece para Itaporanga e região um conceito inovador, com foco na qualidade. Para melhor atendê-los, estamos com mais uma loja ampla e moderna. Contamos com serviços de padaria, lanchonete, frigorífico, hortifruti e muito mais. Estamos localizados na Avenida Elvídio de Figueiredo, número 136, na entrada da cidade. Aceitamos todos os tipos de cartões e funcionamos em horário diferenciado, de segunda a sábado, das 6h30 às 21 horas, domingos e feriados, das 7 às 14 horas. Aproveite e faça também o seu cartão Araújo na loja mais próxima da sua casa. Supermercado Araújo, preço baixo de verdade. Festa do Padroeiro Santo Antônio, das comunidades Tabuleiro, Genipapeiro, Juazeiro e Pé de Serra. Convidamos a todos os devotos e deletos de Santo Antônio, de Pedra Branca e cidades vizinhas para participarem do Trido de Santo Antônio, Padroeiro da Capela, a realizar-se do dia 9 de junho ao dia 13 de junho, com a seguinte programação. Dia 9 de junho, noite de abertura do Trido. Às 19 horas, missa solene com o Padre José Cavalcante e sua equipe. Em seguida, temos leilão de galinha e uma pequena quermesse em prol da capela que ainda está em construção. Do dia 10 ao dia 12 de junho, haverá celebração com a equipe da igreja. Dia 13 de junho, noite de encerramento do Trido de Santo Antônio. Às 19 horas, missa solene, presidida pelo Padre José Cavalcante. Temos a presença dos padrinhos, madrinhas e afilhados de Santo Antônio. E logo após a celebração solene de encerramento do Trido de Santo Antônio, teremos quermesse, com angu com galinha, farofa com bola de carne de porco, pamonha, milho verde cozido, doce de leite, bolo de chocolate, bolo de milho e muito mais. Nos ajude a construir a capela com a sua presença e realizar o nosso sonho. Agradece a comissão organizadora da festa. Cuidar da saúde é comer bem e a gente está aqui para te ajudar com isso. Quer comprar frutas e verduras com preço que cabe no seu bolso? Laranja, mamão, banana, cebola, tomate, alface, cheiro verde, batatinha, cenoura e muito mais? Tudo da melhor qualidade para você encher a geladeira sem pagar quase nada por isso. Porque aqui o precinho é promocional. Então visite a Verdureira Afiliar. Frutas e verduras com o melhor preço da cidade, só aqui na Verdureira Afiliar. Verdureira Afiliar, uma organização de Sueli. Fica localizado na Rua Presidente João Pessoa, no centro de Pedra Branca. Com a galera e tomar aquela cerveja gelada, curtindo uma boa música, venha para o lugar certo, Elite Bar. Temos os melhores tiragostos da cidade. Temos fava, mocotó, carne de porco, linguiça e galinha de capoeira por encomenda. E para acompanhar, temos a combinação perfeita, aquela cachaça pitu ou cachaça cabaré, ou se você preferir, aquela cerveja bem gelada. Elite Bar está localizado na Rua José Jó de Souza, próximo à Escola Municipal. Organização Bio Leite e Família. Cachaça! Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo. Bora tomar uma, bora, bora tomar uma, bora tomar uma. Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido. Mercadinho Cristo Rei em Pedra Branca disponibiliza da maior qualidade de cereais, frios, enlatados, doces, massas tradicionais e integrais, sorvete da melhor qualidade, polpa de frutas, perfumaria, material de limpeza em geral. Tudo o que você procura para fazer suas compras com a maior comodidade, em um só lugar. Oferecemos serviços de pronta entrega para todos os clientes. Façamos uma visita e confira nossos descontos. Mercadinho Cristo Rei, aberto das 6h30 às 11h30 e das 13h às 18h30. Fica localizado na Avenida Solidônio Leite de Oliveira, no centro de Pedra Branca. Telefone de contato 98840-9934. Empreendimento Divan e Teteia. Se for um jogo, pra não perder, jogamos de fosse aquela que morava na mesma rua que eu. Lembra quando eu ia no jardim, despertando uma rosa pra saber se você gostava de mim? Vem me quer. E vai no México, vem me chamar e cutuca. Vem mandou você brincar de saiscar e cutucar. A fera com a vara curta, tapadão. É que nós tava bem quietinho. Pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a nossa voz. A nossa voz. Chama, safadão! Vicente Noé! Pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruer, de cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar. Despeito as caras. A minha pegada segura, eu sou parada dura, osso duro de ruer. Eu sou água de chorrar e chuva torre troada. E outro igual dá pra nascer. E nós não mexe com ninguém. Não. E nem mete a mão em. Quem mandou você brincar de saiscar de cutucar? A fera com a vara curta. É que nós tava bem quietinho. Pra que tu veio mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a nossa voz. Vai voz de boa, né? Esquecer da sua. De tanto você falar de ruer, de cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar. Respeita as caras. A minha pegada segura, eu sou parada dura, osso duro de ruer. Eu sou água de jorrar e chuva pode troar. Me outro igual dá pra nascer. E nós não nem mete a mão e cumbuca. E quem mandou você brincar de se arriscar de cutucar? Já fera com a vara curta. É que nós tava bem quietinho, pra que tu veio mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a nossa voz. Olá, minha gente, 16 horas 55 minutos em Pedra Branca. Você participando, interagindo, fala comigo ao vivo, 987-677-316, é isso? Se não me amas, Diz que me ama e muito me quer. Não fijas mais partar pra alguém, que eu parto também para outra mulher. Mulher fingida, hoje eu conheço a tua falsidade. Em outros tempos pensei ser verdade, me engane agora, faça se puder. Mulher fingida, te ofereci o mais puro carinho. Me ofereceu o mais triste espinho. Quis me fazer um farrapo qualquer. Catuaba com amendoim. Puxa, mulher que mais amei na vida, eu me entreguei de alma e coração. Enquanto isso tiravas proveito da fidelidade da minha paixão. Parto sorrindo e tu fica chorando. Antigamente era bem o contrário. Tu que sorria era eu que chorava. Desprezo largava como fui otário. Mulher fingida, não levo medo de pecado algum. E digo ainda que feito nenhum a coração mais desumanitário. Mulher fingida, todo romance tem a sua história. Parto feliz levando a vitória. Isto para mim é muito relicário. Não levo ódio, não quero vingança. Sofri demais, mas isso não importa. Todo teu mal joguei pela janela. Espero um bem agora entrar na porta. E esse bem não demora a chegar. Quem sofreu tanto, outro amor merece. Uma mulher de um coração de ouro. Terei um tesouro e o amor acontece. Mulher fingida, ficou distante, bem longe daqui. Tudo passou, não penso mais em ti. Quem nos maltrata, logo a gente esquece. Mulher fingida, talvez está me desejando a morte. Enquanto eu só te desejo sorte. A escada da vida a gente sobe e desce. Olha, cuidado, menino.

Oi. Alô. Oi. Ah, Arnaldo? Como? Não. É Ateneu! É ele mesmo. Com que eu falo? É com Chama do Loteiro! Oi. Maria Chama de Almeida! Nossa amiga Selma participando aqui do nosso programa. Selma, seja bem-vindo. O que você quer ouvir? Obrigada! Eu quero ouvir a música... Amada Deus! Uma música de Amada Deus para oferecer para meus pais, Ateneu também, que é seu xará. Isso. Minha mãe Aninha e meus irmãos. Oh. E todo mundo do Loteiro. Tudo bem, Selma. Valeu, daqui a pouco eu tô pra você. E para você também, que é assunto que você perguntou por eu. Tudo bem, eu perguntei por você, por sua mãe, seu pai. Foi, ela me disse. É, tá tudo em paz, né, Selma? É. Tá tudo bem. Obrigada, Ateneu. Nada. Daqui a pouco eu toco tua música aí. Tá bom. Tchau. Uma fogueira no terreiro e o amor.

coxinho e ela fazia ha, ha, ha, ha. Pelas tantas eu desconfiei, para um lado peguei espiar. Todo mundo dançando me olhava e faziam ha, ha, ha, ha. Eu pensei, é por eu ser estranho que o povo está rindo de mim. Não dei bola aos três da madrugada, o gaiteiro no baile deu fim. Disse a ela, eu te levo pra casa, minha mão começou a apertar. Deu sinal com a cabeça que sim, e ela fez a ha ha ha. Deu sinal com a cabeça que sim, e ela fez a ha ha ha. Os pais dela saíram na frente, e eu com ela saí mais atrás. Pela estrada, madrugada escura, nessa hora o que a gente não faz. Quando os velhos pra trás não olhavam, me arriscava e lhe dava um beijinho. Eu puxava conversa com ela e ficava falando sozinho. Nós chegamos na porta da casa, e aí é que eu fui me acordar. Deu sinal que era surda e muda, e ainda fez a ha ha ha ha. Deu sinal que era surda e muda, e ainda fez a ha ha ha ha. Oi, 87. Já nem me lembro mais. chão e pó, se amam como estrelas no azul, no arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. No lume da fogueira de uma noite de forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas, um azul no arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. Mas no lume da fogueira de uma noite de forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas, um azul no arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. Ting-ling-ling-ling, bate o triângulo a noite inteira. Amor batendo no meu coração. Saudade derradeira, calor que vai ao céu em balão. Voa meu balão na solidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar. Chega menina que o forró já começou. Chega meu povo que o forró já começou. pois é, Marquinhos. O professor chamou eu vim correndo, eu não sei quem é. Chora, chora, chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, me gasta tanto chorando, tanto perto do coração do meu amor. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, chora, chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga, certa, tô chorando, tô desperto o coração do meu amor. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga, certa, tô chorando, tô desperto o coração do meu amor. Tá fingindo que não tá. Tá te querendo. Tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. E ele tá te vendo. Tá fingindo que não tá. Tá te querendo. Tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas nunca se demora. Diga aí, professor! Eita, nação! Parece os forró de Exu. Essa menina é o cão do inferno. Secando junto com a mulherada e um cavalo bom de gado.

Legal, legal demais, gente. Você está comigo, está na mais ouvida. 987-677-316. Por aqui estou até as 18 horas. Alegria, muito rádio aí do seu rádio. Em qualquer ponto da cidade, em qualquer lugar do Brasil, nós estamos por aqui tocando as melhores. Galera boa da cidade de Nova Olinda, Santana dos Garrotes, também Itaporanga, na internet, claro, ao vivo, estou por aqui nos estúdios da Pedra Branca FM. Galera boa aqui na Dalto Oliveira, muitíssimo obrigado. Vai querer voltar, Cícero Forrozeiro aí. Mas eu nem dou bola, que não sou mendigo, não me dê esmola. Não pense que eu vou chorar seu amor. Não pense que eu tô bebendo por você. Vou pagar pra ver você se humilhar. Vai querer voltar, eu não vou mais querer. Olha só, gente, quer dizer pra você agora, vamos falar um pouco agora, sabe o quê? Da Sorveteria Central aqui de Pedra Branca. Lá você adquire aquele frango abatido na hora, água mineral, água de coco, gelo e muito mais. Fica localizado ao lado da antiga quadra poliesportiva aqui na cidade de Pedra Branca. Telefone 986-30-3015. Você fala aí com o Nildo. Beleza, Nildo, meu amigo Nildo, um dos maiores vendedores de frango da região. Olha, gente, também aqui na Dalto Oliveira, aqui do centro da cidade de Pedra Branca, você depara aí com o frigorífico Nildo, viu, gente? Carne, carneiro, porco, gado e muito mais, viu? O frango, esse frigorífico aí, carne de primeira qualidade, somente aí no frigorífico Nildo, que está funcionando aí todos os dias. Galera boa de letreira, o Ivando, o Geraldinho, toda essa galera boa ligada conosco. Aqui a gente agradece o carinho, essa participação popular do 20. Ligando, falo com o Antenor, de segunda a sexta-feira nós estaremos por aqui tocando as melhores. Tá certo? Bacana demais. Oh, beleza, está se aproximando aqui o final, o término do nosso forrozão aqui. Segunda-feira, não é isso, gente? 5 de junho, tá se aproximando aí o mês do São João, João e Pedro aqui, de Pedra Branca, Paraíba. Não posso tomar essa decisão e acabar com o meu coração. Continue ligado na nossa rádio, a internet aí, o Brasil inteiro sabe muito bem que aqui é o canal da música popular brasileira. Galera boa também, né? Francisca Alvino, minha rua aí, meus amigos, meus vizinhos. Ligado aqui conosco, Pedra Branca FM. Calcinha Preta, dois amores, duas paixões. Ah! Tá bom, que beleza, gente. Vou terminar o programa prometendo voltar amanhã, se assim o Criador nos permitir. Estarei de novo e fecho o programa de hoje com esse grande sucesso, Calcinha Preta aí, ó. Você que está apaixonado aí, continue ligado na Mais Ouvida do Sertão da Paraíba da internet. Boa noite, Brasil, e até amanhã, se Deus quiser. Brasil! Pedra Branca FM. Será que um dia vai?